as três pedras do cetro de Deus. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7:9. Aquilo que diferencia Deus dos falsos deuses, e aquilo que o distingue superiormente das suas criaturas, numa perspectiva mais específica, são as três virtudes excelsas do seu domínio: fidelidade, justiça e verdade, pelas quais ele é santo e se santifica. A santidade é um atributo supremo de Deus, aquilo que designa e dignifica o Todo-Poderoso, sendo ele o Deus único e verdadeiro. Não são primeiramente os seus atributos de poder, como a onipotência, onisciência e onipresença, ainda que estes atributos também pertençam somente a ele e sejam exclusivos da sua pessoa. Aquilo que o magnifica são as suas incomparáveis qualidades morais. O Senhor é o Pai Supremo da eternidade e dos universos, o Criador da luz, o dono de todo poder e único Salvador, que nos salva em seu Filho. Mas aquilo que o diferencia como o Deus verdadeiro, o verdadeiro Pai da vida e Criador dos céus e da terra, é a sua fidelidade, justiça e verdade. Ele não pode mentir, nem cometer iniquidade, nem injustiça, como também não pode ser enganado, nem derrotado, nem vencido. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Isaías 46:9. A fidelidade de Deus é aquilo que o glorifica sobre os falsos deuses feitos por mãos de homens. A justiça é a força do poder de Deus, e a verdade é o seu domínio supremo, a existência da sua própria pessoa e a razão de tudo o que existe. Estes três atributos, considerados em sua divindade, sabedoria e poder, são as três pedras do seu cetro de domínio, pelo qual governa desde os céus e sobre todos os reinos existenciais da criação, e o fazem único, exclusivo e incomparável, digno de ser crido, reconhecido e adorado como o único Deus verdadeiro, o santo e fiel magnífico. Ainda que estes três atributos também devam existir em todos aqueles que são seus filhos e lhe pertencem. Estes três atributos podem ser perfeitamente traduzidos como se estivessem dentro da equidade, que é a igualdade de acordo com a justiça. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Salmos 45:6. Você deve saber que Deus é todo-poderoso, onisciente e eterno, que tem todo o poder sobre tudo e faz tudo o que quer, segundo o sábio e perfeito conselho da sua vontade. Mas você deve crer nele, através da fé na sua palavra, reconhecê-lo e adorá-lo, primeiramente, não por causa do seu poder e transcendência, embora isto também seja importante, mas por causa da sua fidelidade, justiça e verdade, que são para com todos os que o temem, e porque ele é amoroso, benigno e misericordioso, porque ele é bom e reto, único e verdadeiro, a quem pertence o poder e a salvação. Ele que nos enviou o seu Filho, a Jesus, como embaixador maior e reconquistador do seu reino celestial entre os homens para manifestar a sua glória, para morrer pelos nossos pecados e nos salvar das implicações da sua reta e verdadeira justiça, que não pode ser violada, e que deve ser estabelecida e prevalecer para sempre e eternamente sobre os seus domínios. O temor do Senhor é limpo, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmos 19:9. Ele domina eternamente pelo seu poder, mas a base do poder do seu domínio são a justiça e o juízo, de maneira que o seu reino, o seu governo e o seu domínio subsistem e são cheios de paz pela prevalência da justiça, e pela execução dos seus justos juízos. Se o Senhor dominasse apenas por poder, e não fosse justo, então a tirania, o caos e a destruição iriam reinar nos universos e na criação. Mas ele estabeleceu o seu trono sobre a justiça e o juízo, e a equidade no seu cetro de domínio, estabelecendo leis justas e verdadeiras, pelos quais a harmonia, a paz e a felicidade reinam sobre a eternidade e todos os mundos sujeitos debaixo das suas mãos. Deus é dono de todo poder, força e sabedoria, mas ele é digno de ser reconhecido, louvado e adorado, em primeiro lugar, porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmos 118:29. Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade irão adiante do teu rosto. Salmos 89:14. Quando este mundo foi criado, o cetro do reino de Deus estava sobre ele, e Adão foi nomeado como o príncipe e administrador da terra e de toda a humanidade. A justiça e o juízo, no princípio, foram instituídos sobre este mundo, estabelecidos para que a harmonia, a felicidade e a paz reinassem aqui para sempre. Deus queria que Adão o reconhecesse pela sua fidelidade, justiça e verdade, pela sua bondade e amor totalmente livres que ele tinha por ele. O sofrimento, a destruição e a morte entraram neste mundo, no princípio, por causa do pecado do primeiro homem, e o reino de Deus se retirou, num plano imediato, de sobre a terra. O reino do inimigo de Deus, o querubim caído, que entrou legalmente no mundo por causa do pecado, não é um reino de justiça, nem de juízo e nem de verdade. O inimigo possui um poder assombroso, mas ele é traiçoeiro, homicida e déspota, e não tem fidelidade, nem justiça nem verdade. Antes de tudo, o domínio da terra havia sido dado ao homem, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1:28. Em sua palavra, e em todas as obras da criação, Deus demonstra claramente o seu poder soberano, mas aquilo que o distingue como Deus, o único e verdadeiro, é o seu caráter incomparável e as santas virtudes do seu coração. Ele é amoroso, misericordioso e piedoso, fiel, justo e verdadeiro, e é isto que o eleva e o engrandece diante de todas as falsas crenças, falsas teorias de homens e de falsos deuses, imagens mortas de ouro, pedra e madeira, criados pelas mãos de homens, que não podem falar, ver ou ouvir, nem andar, nem salvar aqueles que a eles se prostram. A diferença entre o Senhor e a mentira dos homens é que ele é o Deus vivo, o Deus que vê, fiel e todo-poderoso, que ouve a oração dos justos, dos pobres, dos aflitos e de todos aqueles que nele se refugiam, através da fé, poderoso para libertar e salvar aos que invocam o seu nome e nele confiam, segundo as suas muito grandes e fiéis promessas. Ninguém é semelhante ao Altíssimo, nem nos céus e nem debaixo de todos os céus, nem que supere o esplendor da sua glória e luz, nem que engane a sua sabedoria onisciente, nem que possa se levantar diante do temor da sua majestade, nem se exaltar perante a sua face, nem ninguém que possa se rebelar e escapar do seu domínio e das suas mãos onipotentes. E disse: ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. 2 Crônicas 6:14. Todo o plano de Deus, desde o Antigo Testamento, desde a profecia da salvação do mundo, ainda no Jardim do Éden, passando pela instituição do governo humano depois de Noé, o chamado e aliança de Abraão, a libertação e instituição do povo de Israel, os reinos de Israel, as provas, as intervenções de livramento, os juízos e as disciplinas sobre o povo escolhido, o ministério dos profetas, o cativeiro e o regresso à Terra Santa, em todas as grandes obras, atos de justiça e operações de juízo que ele executou em seu povo e em todo o mundo através dos séculos, ele estava fazendo tudo para manifestar a sua fidelidade, a sua justiça e a sua verdade, pelo seu eterno poder, tendo em vista a vinda de seu Filho, pelo qual Israel e todas as famílias da terra seriam salvos. Faço chegar a minha justiça, e não estará ao longe, e a minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião a salvação, e em Israel a minha glória. Isaías 46:13. O Senhor é Deus único e verdadeiro. O Senhor é chamado pelo nome de Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o qual nos enviou a Jesus Cristo, seu Filho, na plenitude dos tempos, para que por intermédio do Filho sejamos redimidos e salvos, por meio do arrependimento e da fé no Evangelho, e pela fé em Cristo, que venceu todas as coisas, ressuscitemos da morte espiritual e tenhamos vida. O Onipotente é o dono de todo poder, infinito, inalcançável, ilimitado, inexplicável, invencível e inesgotável, mas mesmo assim ele quer ser glorificado e reconhecido, em primeiro lugar, pelo seu caráter, por aquilo que ele é, pela pessoa sublime e maravilhosa que ele é, e não por aquilo que ele tem. Se o Senhor quisesse ser reconhecido somente pelo seu poder, ele precisaria só de um pensamento para explodir uma centena de milhares de estrelas visíveis num só momento e infundir um medo eterno a todos os habitantes do mundo de uma vez para sempre. Mas isto aniquilaria a fé e o livre reconhecimento da sua dignidade de ser aceito e adorado como um Deus fiel e justo. Por isto ele intervém sobre o seu povo, para com Israel e com a igreja, e envia os seus ministros, os profetas e mensageiros, e contende em juízo com o coração do seu povo, como que suplicando e insistindo com a sua palavra para que abram os olhos e se arrependam, advertindo e demonstrando os seus justos juízos e leis que sobrevêm aos que não se arrependem, mesmo que sejam o seu povo, para que o seu povo se converta dos maus caminhos, da idolatria e da desobediência, se voltem para a luz e sejam salvos, reconhecendo-o por amor, para por fim não caírem nos terríveis julgamentos decorrentes da sua reta justiça, como muitas vezes aconteceu com Israel no passado. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, tu, ó terra, porque o Senhor tem falado, criei filhos, engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ponto vírgula. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal. Isaías 1, 2, 3, 16. O Todo-Poderoso opera sobre a terra, desde Adão, desde Israel e também depois da primeira vinda de Cristo ao mundo, e depois da instituição da igreja, até o fim dos tempos. Ele opera de maneira a demonstrar, em primeiro lugar, antes mesmo do seu poder, o seu caráter único e incomparável, digno, maravilhoso, amoroso, íntegro e fiel, as suas leis justas, os seus juízos verdadeiros, os seus poderosíssimos atos de salvação, o seu braço de guerra libertador que não pode ser vencido, o seu reino de justiça e o seu coração benigno e perdoador, que se esforça antes para perdoar do que para condenar, na medida de todas as possibilidades, todos aqueles que com um simples e submisso coração se disporem ao menos para olhar para ele e contemplar a verdade da sua fidelidade, justiça e verdade, as três pedras do seu cetro, que ele manifestou plenamente em Cristo, o Filho, que foi a manifestação suprema do seu caráter e da sua verdade, do seu eterno amor para com todos, para a justificação e salvação de todos aqueles que se voltarem para a verdade e nele crerem, confessando a sua fidelidade e integridade, como o único Deus verdadeiro, pelo arrependimento e pela fé. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7, 14. Pois tu, Senhor, és bom, e pronto a perdoar, e abundante em benignidade para todos os que te invocam. Salmos 86, 5. https://decretosdafé.blogspot.com